Azul 4177 decolou 01, controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia, obrigado. Azul 4177, bom dia. Azul 4177, bom dia. Contato radar vigilância. Prossiga conforme autorizado. Perdão, Torrelo, 6749 está pronto para o táxi com ônibus 50 a bordo, 4 horas, alterno Galeão. O 6749 está livre, o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de esperada 10, chame pronto para a decolagem. Ok, beleza, Juliette Alfa, chamará no ponto de espera, 6749. Salvador, abre 5898, solicita por tiver treinamento gate 2. Ciente o 5898, coordene com a equipe de solo. Assim que a aeronave da companhia tiver taxiado a sua cauda, está livre o push. Altímetro 1012, chame para o táxi. 1012 ajuste, coordenando com a equipe de solo. Após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado por tiver treinamento com 2, abre 5898. Suba restrição nível 340. 4177, 340, redução. Sim. Próximo, boa espera aí, pronto. 6749. 6749, está autorizada a linha de decolada 10, vento 060 graus, 4 nós. A linha decolada, 6749, obrigado. Solo web 5717, 149, 3 horas e 41, Guarulhos, pronto para o táxi. Está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, web 5717. Amaral, ponto de espera, web 5717. Bom dia, Rio 5973, cruza 250, tem latiz. Bom dia, Rio 5973, acione identificação, direto Itápia, desse momento, 3 mil pés, altimetro 10, 1-3. Entendeu, descia 5 mil, com 1013, padrão? Altimetro padrão, afirmo, desse momento, 3 mil pés. 3 mil, 1, 2, 3, 3 mil pés, afirmo. Afirmo. O 320 está livre da restrição em pelo. Até 2000, livre ILS, reposto estabilizado. Livre da restrição em pelo, reportará estabilizado. Sinal ILS, o TAN 3201. Bob 6749 decolou 06, controle 198, bom dia. 198, muito bom dia, o 6749. Controle, bom dia, 6749, objeto. Objeto, 6749, bom dia, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado. Ok, conforme autorizado, alguma possibilidade de voar direto da Elsa? Da El, autorizado, 6749. Obrigado, senhor, direto da El. Web 5717, autorizada a decolagem da 10, vento 060 graus, 4 nós. Azul 4177, passa nível 140, Recife em 1325, bom dia. Na frente, 325, bom dia. Taxi Webjet 5898 com 131 na borda, 3:40, alternando o Guarulhos. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem 5898. Autorizado táxi, ponto de espera da 10, Webjet 5898. Web 5717 decolou 09, controle em 198, bom voo e bom dia. Bom dia, muito obrigado, 198. Salvador, bom dia, Web 5717. Bom dia, Web 5717. Contato radar na decolagem, vigilância. Prossigo conforme autorizado, 5717. Você foi cidade por onde da Elsa? Inicialmente, mantenha a saída para a coordenação de tráfego na mesma via, mesmo nível. Você manterá. 201, 2000 do externo, complete LS, torre 118, decimal 95. Bom dia, 3201. 3201. Sou Salvador, bom dia, Altan 3201. 3201. Bom dia, avistado, cheque o trem, o vento 060 graus com 5 nós, o altímetro no 013, está autorizado o pouso na 10. Ok, o trem está baixado e travado, autorizado o pouso na 3201. Oito nove oito, pode esperar, pronto. Web 5898, mantenha o ponto de espera da 10. Tá visual com o TAN na final da 10? Afirmo. Ok, após o Airbus que pousa, tá livre alinhar e manter a 10. Mantém posição após a aeronave da TAM ali, mantém pressão 0 ao 0,59. Sete três Rio, direto turno, desse mantenha 2000. Altimetro com 0 na 3, tá, ou corrigindo Rio 5973. Ajuste padrão direto do, né? Rio 5973. Objeto 6749, passa 130, Recife 13325. Bom dia, 6749. Bom dia, senhor. 13325, bom trabalho. Gente. Controle 5973 na escuta. De direito, teria como dar uma chamada no 1234? 1234, ok. 3, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, está 3201. Se aprove, 5717. 717 é 13325. Ok, manter 110, confirma? Não, submanter nível 340, Recife 13325. Ok, 340-13325, bom dia, obrigado. Salvador, objeto Juliette, papá. Prossiga. Web 5898, autorizado a decolagem da 10, vento 060 graus, 4 nós. Autorizado a decolagem, pressão 0, objeto 5898. Salvador, Webjet, Juliette, papá. Prossiga, Whisky, Juliette, papá. Essa é uma estação de reboque e pushback daqui da posição de número 6 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado iniciar, chame para ingresso no principal. Afirmativo, chama ali. Salvador, gol no 995. 498 decolou, o Zuno 6, controle em 198, eu tenho um bom dia. Bom dia. Web 5898 decolando na Dayan. 5898 da Web, bom dia, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Ida presente, voe Dayan. Ida presente, Dayan, Web 5898. Controle de Salvador, gol 1995. Prossiga. Está mantendo o nível 360, 100 milhas de Salvador, perdeu contato com Recife para descida. Chame 12545 para descida. projeto lá do Silvio Recife. 2540. Zona localizador, tem a pista vista, Rio 5973. Gente, Rio, Duna, completa LS, torre 118-62. Corrigindo, torre 118-95-5973. 18-95, obrigado. Salvador, bom dia. Rio 5973, abraçador, né? Rio 5973, bom dia. Cheque o 30, livre pouso na 10. O vento 060 graus com 5 nós, QNH no 0, 1 no 3. Ele pouso na 10, 5973. Webjet Whisky Juliette Papá, está autorizado a prosseguir até o portão 3 do pátio principal, reporte ao término do reboque. Afirmativo, reporte ali. Web 5808, eu tenho já aprovado 340 para Goiânia. Aguarde apenas o pouso do Rio para cópia, ok? Tem como adianta a faixa aí? Gole ou fito? Obrigado. Controle Web 5898. Escuta, prossegue. A prioridade está presente, Prod Blitz, por favor. Pouso querido. Chame agora Recife em 133-25 e felicite direto a Recife, por gentileza. Nossa, é 5808, copia? 5808, autorizado para Goiânia, nível de voo 340, pela Apanzulu 17 até Formosa, após Upper Whisky 10 Brasília, Upper Mike 668 até o destino. A pista 11A10, decola com curva à direita, saída gole, transição ofito, transponder é 5430, controle em 119.8, corteja. Foi autorizado para Goiânia no nível 340, segunda pista 10 com curva à direita, efetuando saída gole, ofito, para sentido na aerovia, Apanzulu 17 até Formosa, Apanzulu 17 até Brasília, Apanzulu Mike 668 até o destino, transponder 5430, controle 119.8, F5, 808. Correto, confirmando a subida, gole, o fito, curva direita após a decolagem. Chame pronto para o puxa acionamento no 10, Web 5808. Camará, o Web Gente, Juliette Papá, bom dia. Bom dia. Salvador, voo no 995, cruzão 80 para 160, informação EPA. Voo no 995, ação de identificação, bom dia, desça para 2000, bom, para o direito padrão, voo no 995. Poderia confirmar, senhor? Não consigo entender a sua transmissão. Ok, ciente desse, mantenha 2000, via bom, via altímetro padrão, voo no 995. Sim, 13, 2000, chegada bom, gol no 99. Salvador, bom dia. Sideral 9970, informação Eco. Sideral 9970, bom dia. Acione identificação. Desse mantém 3000, altímetro 0, ONU 3. O Sideral 9970. Salvador, o Sideral prossegue na descida? Sideral 9970, desse mantém 3000, altímetro 10 no 3, Sideral 9970. Transmissão está 1. Controle, Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette, ciente da informação, Eco. Mike Tango Juliette, acione identificação, desse mantém 4000 pés, altímetro 10 no 3, via chegada Mari. Mike Tango Juliette. 4.013, via chegada a Mari, Mike Tango Juliet. Salvador, Siderão atingiu 150. Siderão 9970, desce e mantém 3.000 pés, altímetro 1.0, no Siderão 9970. 3.000 pés, 1.013, Siderão 9970. Autorizado, Web 5808, chame para o táxi. O altímetro no 013. Chamar para o táxi no 013, 5808.